acho que é Rádio Conchego. Rádio Conchego? É, Rádio Conchego. Poeira Criativa. Esses dias a gente teve uma galera aqui que passou fazendo uma série de TV aqui no Ponto de Cultura. E ele perguntou o que é arte pra mim, né? Eu acho que vai bem na mesma linha, assim, né? O que é arte e o que é poeira criativa. Eu acho que poeira criativa é a pura arte. É a poeira da arte, saca? Vamos chamar assim, é o que passa, é o que passa e deixa a poeira, né? É a arte que passa e deixa aquela poeira. Então, a arte da comunicação com o Coletivo Nordeste Livre passou aqui e deixou essa poeira da rádio, da comunicação. Então a gente fez essa, pegou essa poeira, jogou água, botou cimento e construiu uma coisa sólida, que hoje em dia é a Rádio Amnésia, né? Vai bem nessa loucura assim. Então, eu acho que é isso, é tudo que está no ar suspenso, é tudo que está influenciando positivamente os coletivos, é tudo que está articulando em rede, é tudo que está fortalecendo os movimentos, é tudo que está unindo os povos, é tudo que está construindo uma cultura mais do nosso jeito. Acho que essa é a poeira criativa. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. Não, tá meio alto. Não, tá bom. Miau. Tá bom aí, Rafael. Miau. Deixa eu chamar a atenção do pessoal. Tá alto, porra. Tá bom, né? Boa noite, população dos arredores aqui desse lugar maravilhoso, encantado dos sonhos. Que é o quê? Nosso umbigo, né? Boa noite, Rafael. Boa noite. Tá, o meu tá meio estouradão. Estouradão. É, vou te chamar de estouradão agora. É isso aí, galera. Mais um Poeira Criativa começando. Hoje dia 16, né? 16. 16 de novembro. Né? O ano já acabando. Essa chuva inexplicável ao nosso redor, né? O verão chegando e o inverno persistindo. Chuvas intempestivas, repentinas, anunciando o que quer que seja. E aí, Gus, como é que foi sua semana? A gente já é o segundo programa no mesmo dia, né? Que a gente tá fazendo. Segundo programa no mesmo dia. Tu sabe como foi minha semana, né? É que tu já falasse bem. Foi a mesma pergunta. Merda, né? A gente fica muito repetitivo. Foi uma semana de trabalho, foram vários dias de... Eu trabalho aqui no CIS, na rádio, no Mercado, no Coco Umbigada, com o projeto de criaturas urbanas. Mas foi massa, foi bom. Dias de encontros também, né? Dias de afetividades também, como diria nossa querida aqui, Maria Magu, né? Foram dias de muito afeito, muito carinho também. Aí foi legal, foi bem legal. É, surpresa também, como hoje e amanhã, quando a gente está fazendo a rádio aberta. E aparece Sim. Um vizinho e diz que ele escuta a rádio, que curte a rádio. E aí a gente fica, caramba, o cara começa a falar do movimento dos 60, 70, da liberdade, papá, da ditadura. Aí então essas surpresas são gratas, né? Para quem faz rádio aqui, que não, a gente não, a vezes não tem retorno, né? Isso, os retornos estão acontecendo. Aí eu estou gostando. Então... E tu, conta tu, fez o quê? Golpista, camisa de Fora Temer. Eu nunca lembro quando tu pergunta o que é que eu fiz a semana. Acho que... O Criaturas Urbanas, né, também. Todas essas coisas aí que você falou. Também participei um pouco disso. Não sei o que mais. Não lembro, Gus. Não lembro, não. Não lembro. Não... Ah, lembrei. Eu tenho que escrever uma parte... o começo da minha dissertação do mestrado. Escrevi 6 páginas, gostei do que eu escrevi, assim. Bom, ficou poético, ficou bonito, fiquei orgulhoso. Que bom. Então, foi legal, valeu a pena também. Vamos escutar a primeira música? Já, não apresentar não? Não, depois, né, rola a música e depois a gente apresenta. Que foi, Maria Augusta? Vamos então, ouvir a primeira música, apresenta aí. A gente vai escutar agora Maga Malabares, de Marisa Monte. Segue para dentro do universo. Notas musicais entre bolas de sabão que de nossas serenatas vieram. Flores que ofertamos e que nunca morrerão, em vasos e jarros se bronzeiam. Os anjos, de onde vem sua vida? Bolas de sabão que de nossas serenatas vieram. Flores que ofertamos e que nunca morreram, em vasos e jarros se bronzeiam. Dois anjos, de onde vem sua vida? Bem-vinda na trilha. Troca criativa de ideias no Poeira. Opa! É isso aí, vamos nossa troca criativa de ideias aqui no nosso Poeira Criativa. Então, sem muitas delongas, eu peço para nossa convidada se apresentar, né? Estrear então sua estreia nas falas radiofônicas. Oi! Oi galera, boa noite, eu sou Bia Hitz e estamos aqui no Poeira Criativa, vamos conversar hoje, né? Massa, Bia, a gente convidou ela para participar aqui, né, desse Poeira. Ela esteve com a gente, né, ao longo dessa, acho que com o Guiz e Magu já ao longo de, sei lá, 2 meses, né, 3 meses de preparação, mas... comigo assim e tal, e com a gente aqui na rádio no sentido mais amplo, né, nesses últimos 10 dias de criaturas urbanas, então a gente teve essa experiência de estar fazendo coisas juntos e tal. E aí, Bia, tá bem? Como é que foi? Ontem, né, teve a conclusão, né, do processo criatura, né, teve uma festinha e tal. Perguntou pra gente se a gente tá de ressaca, e você tá de ressaca, como é que tá? Eu nem bem? Tô de ressaca, Vici, acho que eu estava focada nessa entrevista e assumi a responsabilidade, não, mentira. Rolou mesmo de ficar de ressaca ontem, mas foi massa, foi no Lesbia, né, teve uma hora que as bichas tomaram conta da... E aí... Só tocou Babadeiras e deu pra finalizar esse ciclo, que foi babado, né? Participar do Criaturas. Tem mil coisas pra falar. Massa, a gente meio que organizou essa entrevista pensando numa coisa meio passado, presente e futuro, assim. Então, olha... Então, quem é Bia? Onde vive? Do que se alimenta? Não, mas de tentar pegar um pouquinho, né, da tua trajetória, é uma coisa que a gente sempre gosta de fazer. Nossa. Então, tu trabalha, assim, né, eu lembro quando o Magu tava falando de tu antes de eu ainda te conhecer, assim, na primeira reunião, não, porque Bia e tal, que desde os 9 anos trabalha com GIFs e tal. Conta um pouquinho, assim, da tua trajetória nessa coisa da criatividade... Né? Como você foi se descobrindo uma pessoa criativa no mundo, assim? Massa. Eu sempre conto a historinha de que eu era uma criança muito nerd. E aí eu passava muito tempo no computador mesmo. E aí eu vivia muito aquele mundo virtual. Me relacionava muito naquele mundo virtual. Tanto com as coisas quanto com outras pessoas. E eu acabava mexendo nas coisas e aprendendo mesmo, assim, programinhas bobos, né? E aí eu aprendi a fazer GIF, porque GIF sempre foi uma coisa muito legal, uma coisa que se mexe. E uma coisa muito fácil de fazer, uma coisa que fica se mexendo, pisca. E aí eu aprendi a fazer, assim, comecei a fazer com 9 anos. Mas... teve um grande vácuo aí no meio do caminho, que foi a minha adolescência, que eu acho que a adolescência de todo mundo tende a ser um grande vácuo, ou não. Tem adolescências muito criativas, né? Mas a minha foi bem intensa, e aí eu só voltei a sacar dessas coisas, acho que já com uns 18 anos mesmo, e aí rolou um foco mais, assim, artístico mesmo, de sacar... sacar artistas, comecei sacando muito literatura, e aí poesia concreta, que é visual, é um lance puramente visual mesmo. Sim. Aí foi uma coisa levando a outra, assim, eu conheci pessoas maravilhosas que me influenciaram muito, assim, no cenário artístico daqui de Recife, e aí foi isso, até chegar em vocês aqui hoje. Mas conta um pouco como foi tua chegada no Criaturas, assim, qual foi o motivo do convite, qual era esse fazer que fez que Lia, que a Rosinha que te convidaram? Então, Lia Letícia, que é essa pessoa, essa artista, produtora e movimentadora, que a mulher não para um segundo, que faz muitas coisas na Mau Mau, na Galeria Mau Mau, ela faz o Cinecão, mensalmente, sem verba prévia nenhuma, assim, mas sempre traz artista de fora, artista daqui, movimenta muita coisa. Lia Letícia, acabei chegando nela, assim, a primeira vez foi por causa da minha atuação como VJ, e aí teve um Cinecão, ano passado, que se chamava A Noite dos VJs Silenciosos. E aí eram vários VJs convidados, nem todos realmente chegaram a aparecer no dia do evento. E aí eu fiz uma instalação no banheiro lá, porque o meu projetor era pequenininho e só servia em lugares muito pequenos. E aí eu fiz uma instalação lá no banheiro, uma doideira lá. Aí esse foi o nosso primeiro contato, assim, de fazer mesmo, sabe? E aí, depois teve outro Cineclão ano passado também, que aí eu cheguei através já de outro artista, Cristiano Lenarte. É, ele foi chamado por Lia e eu fui chamada por ele. E aí a gente fez um negócio junto muito legal. Ele queria fazer coisas com televisão e com lasers. Laserzinho de festa mesmo, que você compra no centro. E aí a gente acabou criando... ele viu uns GIFs meus e a gente fez umas instalações lá na Casa Monstra, né? A galeria da Mau Mau. A Sala Monstra. E aí misturando GIFs, projeção de GIFs e lasers piscando e doideira. E laser assim. É sempre uma coisa muito legal, né? Laser é maravilhoso. Laser é uma coisa incrível. Belém do Pará aí, ó, tá abalando há muito tempo nos lasers. Laser tudo. Nossa, aí vê. Esse ano, acho que foi esse ano, não foi um evento que eu fui, tu tava lançando um filme lá na Casa Marte. Tava. Eu realmente não lembro o nome do vídeo. Qual era o nome? Ilha Suíça. Ilha Suíça, isso. Que era aquele debate da questão do estrangeiro, né? Do imigrante e tal, chegando e tal. E, enfim, acho bem massa, assim, primeiro lugar, assim, dizer que foi... Obrigada. Foi uma experiência bem legal pra mim, que tava lá e tal, de ter assistido. E... Aí eu queria já conversar um pouquinho, acho que vale a pena falar um pouquinho dessa produção, desse vídeo e tal. Mas aí, um pouco antes, eu queria trazer que durante o debate, depois, eu lembro que alguém meio que questionou isso, de que... Tu se ponha como uma criadora de videoarte. E aí aqui isso é um filme, isso é uma videoarte. E por que isso não tem direito de ser um filme? Enfim, então... Eu acho que é um tema que talvez valesse a pena contextualizar para quem estiver ouvindo a gente, assim, sabe? O que é isso? O que é videoarte? O que é instalação? O que são essas coisas que tu trabalha? Assim, o que é esse trabalho com vídeo, sabe? O que é propor algo a partir de um vídeo? E o que tu tem feito nesse sentido, assim... Total. Existem alguns termos e algumas técnicas que diferenciam tipos de vídeo e coisas que nem sequer são chamadas de vídeo. Assim, então, hoje em dia tem uma coisa que se fala em imagens em movimento. Então, o GIF, por exemplo, ele é uma animação, só que ele, fisicamente falando, não é um vídeo. Ele não é um arquivo de vídeo, o GIF. Ele é outro tipo de imagem. E aí tem todo um debate, porque o vídeo veio do filme, né? O filme é uma película. E aí, com as novas tecnologias, aquilo virou tudo digital e tal. E aí, quando eu faço... um vídeo arte, no caso esse do Ilha Suíça, que ele é um vídeo, ele é uma história, ele tem uma narrativa. Então, só que ao mesmo tempo ele não é cinema, sabe? Ele não é cinema por uma questão puramente, não sei se é ideológica, mas... Eu chamo de videoarte porque eu me sinto mais livre chamando de videoarte, sabe? Eu acho que o cinema é uma linguagem bastante fechada nela mesma. Quer queira, quer não. Ela é uma linguagem ali com data de nascimento, com ali tudo muito bem delimitado, inclusive financeiramente falando, muito bem categorizado. E a videoarte, nesse sentido, é bem mais livre, assim. Então, eu acho que eu me sinto mais confortável... chamando essa obra aí do Ilha Suíça em videoarte. Também acho que nesse dia eu falei outra coisa, que era da videodança. Eu não quis chamar ele de videodança, porque o personagem principal é um bailarino. É o coreógrafo, bailarino Castomo, Manuel Castomo Mussunza, que é de Moçambique, né, e mora aqui em Olinda há 5 anos já. E aí... E aí a videodança também se tornou uma linguagem específica, assim, sabe? Mesmo que muito experimental, você chamar um vídeo de videodança, isso delimita algumas coisas já. E eu não quis também entrar nesses termos. Então eu falei só videoarte mesmo, e aí você interpreta como você quiser, eu acho. É como se de alguma forma você abre mão de uma tradição, porque é uma tradição, ela traz coisas boas também, né? Porque você já parte de algum lugar, mas também é como se exigisse também, você tem uma série de responsabilidades, né? Porque você tá seguindo uma certa trajetória, uma certa história mais antiga. É como se tu tivesse, não, agora eu quero ter essa liberdade maior de abrir mão disso. É, vamos experimentar. No final das contas são só termos, né? No Sim. final de tudo são termos. É, não, acho que já foi muito tempo, foi hoje. Posso fazer mais uma pergunta? Posso? Ok, eu vou fazer então. Não, só pra contestar, que eu queria tentar esgotar essa questão, né, do que eu lembro, assim, do filme. Não é legal explicar muito, porque também fica chato, mas acho que quando é rádio, a gente tá falando, é bom trazer um pouquinho pra se conseguir visualizar, né? Que acho que eram em três atos, né? Eram três ou eram quatro atos, assim, quatro danças, claro. Né? Que eram... Porque eram danças diferentes, em cenários diferentes, né? Em que, né? Que era a câmera e o coreógrafo, né? Então... E era um diálogo, né? Pelo que eu senti, assim, esse diálogo da imagem, a dança dele... De alguma forma trazendo essa coisa que eu já ouvi pela conversa de vocês, a questão dos imigrantes, né, do cara que chega de África também, de todo esse processo. Mas e aí, como é que quem quiser assistir, tem como a gente ter acesso a esse vídeo em primeiro lugar? E em segundo, como é que foi, assim, fala um pouco dessa história, né, como é que foi se meter em fazer um processo desse? O Ilha Suíça, ele, a gente fez ele por causa de... Ele é baseado em fatos reais. Castomo, ele foi chamado para participar de uma... fazer uma apresentação na Suíça. Oi, trocou. Ele foi chamado para dançar na Suíça mesmo, apresentar um espetáculo, e ele também ia dar oficinas lá. E aí o que rolou foi que o visto dele foi negado, ele passou por várias burocracias, ele é moçambicano, ele quer queira quer não, vende outras linguagens, e meio que o processo não foi zero facilitado para ele, a ponto dele pegar o primeiro voo para São Paulo e lá... antes dele subir no voo que ia para a Europa, no caso, era uma escala lá. Sim. O funcionário lá da Air France disse que se ele subisse, ele ia chegar lá e ia ser deportado para Moçambique, assim. Ele não ia nem voltar para o Brasil, ele ia ser deportado de volta para a África, né? E aí ele teve que voltar, ele perdeu muito nessa história, ele perdeu um mês de trabalho, ele perdeu, fora a viagem, tudo que ele tinha aqui. As expectativas também, né? Tudo, enfim, ele organizou a vida dele para aquele momento que não rolou por questões, assim, alfandegárias, internacionais, burocráticas, de fronteiras mesmo, assim, de racismo, de muito racismo, porque não é todo passaporte que tem que passar por isso. Por todas essas burocracias. Não é todo passaporte, são passaportes específicos. E aí... Aí ele fez, gente, velho, eu consegui um... Velho não, que ele não fala velho, mas... tem um pico massa e eu queria gravar lá. E a gente gravou e foi essa história, assim, foi bem doido o processo. Mas ele meio que contava essa frustração de sair e não conseguir chegar. Tipo isso. E aí tem o mar, tem a relação com o mar, tem a relação com escombros. O lugar é um lugar abandonado em Olinda, que é na beira do mar, é um lugar que em qualquer outro lugar do mundo seria super valorizado, e lá em Olinda é tudo quebrado e... Tem uma cena com os arames farpados, né? É. E aí tem essas simbologias, né? Da... do mar, do farol, é na Praia do Farol lá. Do arame, dos escombros, das pedras, são as barreiras assim que ele tem que passar e tal. Esse filme, ele tá, só pra responder a pergunta, ele tá no Vimeo, no meu Vimeo, Biarritz, e o nome é Ilha Suíça, e tá lá, quem quiser ver. A trilha sonora é original, a trilha sonora foi gravada por meninos espetaculares, que são super profissionais e fizeram tudo no amor mesmo. É, a trilha é toda original, assim, é muito linda, muito linda. Me orgulho de ter juntado essa galera talentosa pra fazer esse negócio, assim. Foi massa na época. Massa, Bia. Então, quem quiser sacar, procura, né? Ilha Suíça. Aí, calma, você ainda vai falar mais um pouco, que aí eu peço pra você dizer qual é a próxima música e por que você... É com três ex, Bia Hits com três ex, porque é o... Ah, três ex, Hits. É. É um glitchzinho. Certo, próxima música e por quê? Qual é a música? Música, eu vou com Corpo de Lã, de Alessandra Leão, que é um maracatu rural bem contemporâneo e gostoso. Hoje só asas e ontem meus olhos. E aí, galera, vocês estão se ficando sentindo falta? Eu fiquei. Mas, como a gente entende que esses percalços acontecem, e a gente tem sempre que seguir em frente com coragem e dedicação, mesmo quando... Oh, agora voltou, não foi? Voltou. Então é isso, quando a gente acha que a canção que deveria começar do começo, ela começa pela metade, a gente aceita, segue, continua. É isso mesmo, né? Esse Poeira Criativa número 63, com a presença de Via Biarritz. Quase que era meia. Então, agora a gente agora vai falar um pouco sobre criaturas urbanas, né? Sobre o que foi esse processo. Sabão, tu contar um pouco, já que está aqui, a gente fazer a lógica dele. A gente não sabe o que foi. Pergunta, né? O que foi esse criatura urbana? Consegue descrever? Não. Tô processando. Então, vocês participaram tanto quanto eu desse projeto, categorizado como intervenções urbanas, aprovado pelo Funcultura de 2013, parece. 2015. Mas com a verba que saiu agora, né, esse ano. Assim, um pouco demora, né, pra arte, né? E as produtoras responsáveis, elas mudaram ao longo desse tempo, desse período em que escreveram até a verba sair, elas mudaram várias coisas de concepção mesmo do que elas queriam do projeto. E aí acabaram misturando convocatória com chamada aberta, com um processo de seleção um pouco mais abrangente do que inicialmente selecionar 10 artistas e fazer uma residência só com eles, assim. E aí nisso elas dividiram em núcleos e cada núcleo tinha uma certa liberdade para definir que metodologia e que intervenção e que espaço iam fazer, iam usar e tal. E aí o nosso núcleo, que se chamava Laboratório Engenho, Laboratório Ambulante Engenho, foi selecionado por elas, assim, a gente nós os artistas não fizemos parte desse processo de seleção, elas mesmas, rolou uma curadoria humana ali muito louca e colocou a gente junto, que é Magu e Guz, que tem essa rádio. Fazemos parte, né? Nós somos donas. Fazem parte da rádio e que são parte dela também. Então, que trabalham com redes... Como diz? Redes... Comunicação livre, comunicação alternativa, ondas eletromagnéticas. E aí, eu que trabalho com redes virtuais, nessa pegada mais de internet, Ricardo Brasileiro, que também tem um trabalho com programação web e com relações afetivas, redes afetivas, direito à cidade. E Ricardo Pádua. Fernando de Pádua, um artista, arte educador do Pará. Um cara super, com a cabeça incrível, assim, adorei ter conhecido ele. Eu não sei qual foi o mote de selecionar ele, assim, acho que foi uma pegada mais subjetiva, não sei. O trabalho dele é de arte educador, né? E talvez a rede dele seja essa, pela educação, através da educação. E aí colocaram a gente junto e saiu uma coisa muito louca daí. Eu adorei. Eu particularmente quero levar toda essa experiência, assim. E as pessoas que a gente conheceu, que foram muitas. Vai ser pra sempre, eu acho. Tem uma coisa no laboratório, quando a gente se sentou para pensar, que não tinha regras, normas. Ah, você tem que desenvolver tal coisa. Não, era uma proposta de nome, de espaço, que era aqui o CIS. Aí a gente se juntou, Via, Magu, Ricardo, eu, nos juntamos um dia, acho que foi em julho, agosto, por aí, e definimos fazer em diferentes lugares, em territórios, que a gente não precisava criar nada, que a intervenção urbana já estava acontecendo, né, em diferentes coletivos, em diferentes grupos, em diferentes territórios, e a gente começou, a partir disso, selecionamos três espaços, o CIS, Rádio Conchego, o Coco de Umbigada, Ponto de Cultura Coco de Umbigada, na Guadalupe, no Olinda, e o Escambo Coletivo em Paratybe, um trabalho mais que nada na quadra do Mangueirão e demais. E a gente foi se enredando, né? Se envolvendo, se enredando, se misturando, se confundindo. E a proposta não era muito clara no sentido de... A gente sabia que ia acontecer, sabia que ia acontecer coisa. Mas não sabia que, qual era o resultado disso, né? Acho que isso, por um lado, era legal. E, por outro lado, dava certos medos e incertezas, né? De, caramba, qual é a metodologia que a gente vai desenvolver? Aí, não sei como foi para tu. Não sei se tu já tinha experiência nesse tipo de processo. Para mim foi estranho, assim. Foi meio incerto. Para mim foi totalmente novo também. Foi uma decisão, na verdade, essa de não decidir previamente o que ser feito. E, na verdade, que isso surgisse em conjunto com as pessoas daquele local o que ser feito. E isso é uma mudança de paradigma muito foda, assim. Principalmente nesse mundo que a gente vive de edital, de não sei o que lá. De tudo muito previamente escrito e previamente bem formulado. E com uma lógica meio intervencionista mesmo, né? E aí nas nossas reuniões, nos nossos encontros, meio que isso foi decidido mesmo. Não, a gente não tem que chegar e ensinar nada. Não é uma oficina, tá ligado? Não é uma oficina. A gente vai chegar lá, vamos ensinar o pessoal a fazer vídeo. Não, quem disse que eles não já fazem? Quem disse que eles não estão fazendo milhões de vídeos com o celular? A galera não tá fazendo tudo já. A gente não tem que ensinar nada, a gente tem que... alimentar o que já existe. Isso foi meio foda, assim. É um processo que eu acredito muito, principalmente depois do que a gente viveu, assim. É um processo que realmente condiz com muita coisa que a gente fala e que às vezes a gente não sabe nem como praticar, mas a gente no fundo acredita, assim, sabe? Tipo, a gente fala muito em descolonização. E aí, o que é mesmo? O que é descolonizar, assim? Colonizar é chegar e impor, né? Sua linguagem, sua cultura, seu meio, seu modo, seu tudo. E o que é descolonizar, então? Seria o oposto, né? Seria chegar e não impor nada. Seria criar junto mesmo, eu acho. E aí isso é meio foda, assim, é um paradigma mesmo, acho que a gente tem que levar isso pra frente. Massa, Bia, então eu queria pedir se tu, pra ficar mais ilustrativo, assim, se pudesse fazer qual seria a sua narrativa, a narrativa desses 10 dias, assim, o que é que aconteceu, né, o que... Não precisa também abranger tudo, mas pra gente ter uma noção do quadro geral, assim, né, o que foram esses 10 dias, então, o que a gente tá falando. Foram vivências super intensas, com pessoas também, com vivências super intensas. Primeiro a gente começou no Coco de Ubigada, em Guadalupe, que é o ponto de cultura, o centro cultural Coco de Ubigada, que é a casa de Mãe Bete de Oxum, o terreiro de lá, o laboratório de informática, a rádio. A Rádio Amnésia, tudo funciona no mesmo lugar, ali dentro do Guadalupe, no Beco da Macabeira. E também é o mesmo local onde acontecem as sambadas de coco, que já viraram tradicional, e é naquele mesmo lugar, e é literalmente um beco, e acontece todo mês, todo primeiro sábado do mês. Tem aquela movimentação que leva muita gente pra ali, pra aquele lugar... Que a gente saiu perguntando na rua, você acha que tem cultura aqui no Guadalupe? E as pessoas... Algumas pessoas ficavam na dúvida, algumas pessoas falavam que tinha o coco. E o trabalho que Beth faz ali, junto com todo mundo que tá ali junto com ela, Bruna, Isa, Quinho, os filhos dela todos, é um trabalho... É incalculável, velho, assim, é uma coisa revolucionária mesmo. E foi bem massa passar esses 3 dias lá. Depois a gente foi pra Paratybe. E lá existe um coletivo chamado Escambo, que já tem 8 anos. E o Escambo trabalha na conscientização do direito à cidade, direito ao lazer. sempre trazendo uma pegada cultural mesmo, sempre trazendo atrações musicais e tem cineclube. E aí eles já tinham em mente que queriam revitalizar aquele espaço onde eles sempre atuam, porque tem um parquinho infantil ali que estava abandonado há muito tempo, abandonado pelo poder público, né? Porque pelas pessoas não, as pessoas usam diariamente. Mas nesse processo de revitalização, a gente literalmente limpou os brinquedos e saíam crostas gigantescas, assim, velho, de sujeira, assim, nos brinquedos que as crianças brincam ali de noite. E aí foi lindo, porque as próprias crianças tiveram um momento de pintar os brinquedos delas ali, pintar brinquedos de parquinho, que eu digo, assim, né? Escorrego, balanço. As crianças botaram a mão na massa, elas... Meu, criança com tinta e pincel, você não pensa duas vezes, né? Elas adotaram aquilo, aquela atividade mesmo, pintaram tudo. Elas pintavam os brinquedos, pintava as próprias crianças, né? Eu via a criança com as coisas pra baixo, tudo azul. Véi, não teve um dia que a gente não saiu com tinta pelo corpo, assim, de todas as atividades. E aí, só pra concluir, a gente terminou aqui, nesse local onde estamos falando, o SIS, Serviço Integrado de Saúde. Uma ocupação da comunidade de um prédio abandonado da Sudene. Me corrija se eu estiver errada. E que aí a galera começou a ocupar, fazendo atividades aqui dentro, porque é um prédio muito grande. E aí começou a ser institucionalizado e tal, né? E aí tem uma disputa hoje em dia entre a prefeitura, entre a UFPE, que detém o prédio hoje, e quem utiliza o espaço, que são majoritariamente mulheres da melhor idade, vamos dizer assim. E elas começaram a se organizar politicamente aqui dentro e fundaram o Fórum das Usuárias. E esse fórum, ele tem uma grande voz aqui dentro, porque as usuárias são a maior parte da massa humana em geral que circula aqui. É absurdamente grande a força que elas têm. E aí a gente passou esses últimos 3 dias aqui com elas e com a galera da rádio, Aconchego, que é um grande parceiro. A rádio é uma grande parceira de tudo que acontece por aqui mesmo. No entorno, na comunidade. Ah, que foi lindo. Foi lindo, gente. A gente trabalhou com o intangível, assim. Se a galera que tava esperando por belas fotografias e loucuras no centro da cidade, outros laboratórios se carregaram muito bem disso. Mas a nossa proposta foi trabalhar com o micro, com o que não dá pra levar para expor fora. Mas como Dona Josefa diz, na terça-feira, quando a gente estava avaliando o dia, ela diz, né? Tudo grande começa sendo pequeno, né? Então isso também, né? A gente valoriza o micro, mas também acho que não deixa de olhar o macro, assim, que é o direito à cidade, o direito ao lazer, o direito à comunicação, o direito à cultura, o direito à raiz, à ancestralidade, você faz isso no micro, né? Você faz tipo no reconhecimento das pequenas coisas, para depois levar uma discussão mais na frente, né? Porque estar discutindo, ah, não, tem que ter direito a não sei, a religião de matriz africana, é uma discussão, né? Mas tem que ter realização também, tem que ter ação na base, né? E acho que essa preocupação aconteceu nesses 3 espaços e foi massa. Gostei. Acho que, assim, uma pergunta é, tu se sentiu, como esses 10 dias foram, tu achou um eixo, tipo, né? Porque eram 3 espaços muito diferentes, mas tipo, tu achou um eixo organizador desses 10 dias? Tu conseguiu perceber uma ligação entre os 3 espaços? Totalmente. Agora, dizer isso em uma palavra, não sei se eu consigo, mas não, tinha total sentido os 3 espaços, a gente tá trabalhando com eles. Os 3 são espaços de resistência, são pessoas que atuam na resistência conscientemente falando, assim. Pessoas que estão na resistência do espaço, da consciência mesmo, né? Porque a própria consciência é uma grande resistência. E aí, acho que foi isso que o mote que juntou esses três lugares e essas pessoas totalmente que não se conheciam entre si, mas que a gente possibilitou de certa forma um intercâmbio entre todo mundo. A gente tentou, né, trazer alguém do escambo lá pro coco, trazer alguém do aqui do CIS lá pro coco e lá pra Paratybe, e tivemos essas trocas, e que inclusive trouxeram surpresas pra gente, porque a gente não sabia até então que o coco de Umbigada do Guadalupe veio de um coco que nasceu em Paratybe. É bem louco isso, né? Foi incrível. Foi planejado, né? Não. Foi foda, não foi no Magu. E a gente descobriu muita coisa aí, assim. Acho que o próprio fato da gente trazer isso à tona ali com eles, pelo menos a gente espera que isso tenha desencadeado algum desejozinho ali dentro de reviver essa história entre Paratybe e Guadalupe. Massa, eu sempre fico falando massa, eu tenho que parar com isso, me policiar mais pra não ficar falando massa antes de fazer as perguntas. Mas tu passasse por tudo isso, né, e tu fala, né, do coco, de escambo, da rádio, e Bia nisso tudo, assim, onde é que tu encontrasse Bia no meio dessa jornada toda? Bia estava com a mão na massa, velho. A gente trabalhou mesmo, assim. Cada pessoa pôde se dedicar mais ou menos e teve mais disponibilidade ou menos, mas a gente botou a mão na massa mesmo, assim. A gente não só atuou fisicamente, assim, nos lambes, nas pinturas, nos estêncils, como que rolaram em todos os três lugares essas características de intervenção urbana que a gente entende como convencional, né? Que são isso, pinturas no espaço público, etc. Isso rolou em todos os lugares. Mas as trocas foram muito simbólicas também. Foram papos muito enriquecedores. E Bia tava lá com os olhos muito grandes e os ouvidos muito atentos. E com os sonhos passando pela cabeça, assim, tentando agarrar eles, porque senão eles iam crescer demais. Mas estão todos aqui, todos os sonhos estão rolando. E deu pra aprender algo sobre si mesma nessa história toda? Terapêutico, né? Uma conversa terapêutica aconteceu. Com certeza, velho. Com certeza. Não foram contatos imediatos de terceiro grau. Foram trocas profundas, assim. Que foi isso. Foi bem enriquecedor mesmo. Tem, assim, como para continuar no programa, né? A gente tá nesse programa falando de criaturas urbanas, um projeto que fechou ontem, dia 15. Uhum. Além do nosso laboratório, tinha mais quatro núcleos trabalhando também, né? Um núcleo que trabalhava mais desde o lado da performance, que era o Barrocado, quando que a casa caiu. Tava também um núcleo que trabalhava com a questão trans, LGBT, que era transmissões. Artivismo. Narrar-se é artivismo, transmissões, narrar-se é criar-se. Tava também um núcleo que trabalhou na comunidade do Pilar, lá no Recife Antigo. E tava um núcleo de tamocô, quadrilha, meditação crítica, que trabalhava mais com a questão gráfica de lambis e demais. Aí o nosso núcleo era isso, uma questão mais de intervenção em alguns territórios da periferia do Recife, né? Que esses quatro outros núcleos trabalharam mais no centro da cidade, mais centralizados. A gente saiu para as periferias para ver o que estava acontecendo e ver como conseguia construir juntos. Foram três cidades, né? Recife, Paulista, Olinda e Paulista. E não, tem agora, se a gente quer ouvir, tem uma fala de Ricardo Escambo, que ele faz um, comenta um pouco o que aconteceu lá e de, da participação no, dentro do projeto. E depois a gente vai ouvir a música, a segunda música que ele, que Bia trouxe para nós. Que Bia trouxe, tá bom? Que é? Me chamo Ricardo, sou participante do coletivo Escambo Coletivo. Um coletivo onde a gente começou querendo aproveitar mais o bairro, onde não tínhamos algo de lazer, né? Daí, amigos de infância, todos, a gente se movimentou e criou o coletivo. A partir desse coletivo, começamos a fazer eventos, chamando o pessoal da própria comunidade, do nosso círculo de amizade. E daí fomos crescendo e hoje temos o foco mais político no direito à cidade e o direito ao lazer. É, temos um maior foco lá em Paratybe, né, onde há pouco tempo já estamos atuando na quadra do Mangueirão, no campo, é, nas outras praças ao redor também. E fomos convidados a participar do projeto junto com Rádio Aconchego, junto com o CIS, Coco de Umbigada. E para nós do Escambo foi muito prazeroso. Tanto aprendemos com eles, como eles aprenderam conosco, né? É, as várias oficinas de pintura, junto com o artista Fernando, que veio lá do Pará. É, oficina de stencil, de serigrafia na tela, foi muito prazeroso. É, e a gente aguarda poder participar de mais projetos, né, com o pessoal. No sábado, lá no, na atividade no Escambo, que foi duas atividades, uma na quadra do Mangueirão e outra no parquinho. Na quadra fizemos um grafite, que esse grafite foi para retirar a marca que o pessoal do Food Park colocou lá, tirando totalmente a identidade da quadra. Eles tiraram essa identidade e nos impossibilitaram de usar a quadra de forma de lazer, de forma cultural, onde eles colocaram lá truques e não tinham mais como utilizá-los, né, da forma necessária como é. Daí fizemos atividade de pintura e grafite na quadra, no parquinho do Mangueirão. Revitalizamos os bancos, pintamos os brinquedos lá, escorrego, fizemos uma cerca, plantamos algumas árvores fazendo parte da cerca, fizemos um almoço coletivo junto com a comunidade, crianças. Ao início tivemos uma atividade funcional que foi com a educadora física Carol Carlos. À noite, ao final de toda a atividade, fizemos um cultural que foi com a Brenda e mais alguns cantores lá da comunidade mesmo, da área, que nem foram convidados, mas se ofereceram de forma espontânea para cantar. No final de semana. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda Cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. Uau! Vamos nessa Agenda Cultural. A gente tava ouvindo, é bom só avisar, né? Negro Léo, né? A gente tava ouvindo uma música, qual era o nome da música? Não Rincón, tem mais? Rincón Poblano. Poblano, do disco Niños Héroes. Heróis. Niños Héroes. Só pra falar espanhol, não é? Niños Héroes. Héroes. Heroes. Não, Niños Héroes. Então, nessa Agenda Cultural. Negro Léo, então começa aí, nessa aí. Começa aí. Hoje, já 20 horas, né, na Galeria Mau Mau, Rua Nicarágua 173, vai ter o Festival Rumor, com a presença de Flora Olderbaum, de Santa Catarina. Festival Rumor, ciclo de arte sonora agressiva catarinense Flora Olderbaum. Seu trabalho explora a interseção da poesia com o som, a voz, a fala, o violino, som do cotidiano e manipulações eletrônicas. Também busca contornar o gesto da voz como máquina de sonoridade, construir uma poética de enunciação cheia de camadas, as vozes do significado, do som, do estado interno, do ato da fala da cena. Nossa! Então, bom, esse festival, Rumor, foi criado pelos músicos Caio Sales, de Cosmogrão, e Yuri Bruschi, que também é curador do selo Estranhas Ocupações, e teve sua primeira edição em 2015, com um ciclo de 4 apresentações no edifício Texas. Hoje está acontecendo esse momento com Flora e já teve algumas atividades, vai ter outras, né? Está contando com o apoio de Funcultura. Então, daqui a pouco, na Mau Mau, você chegar, levantamos? Levanta! Então, segue! E logo mais, pra pegar o gancho aí da Cosmogrão, vai ter show de Cosmogrão, Mariposa Experimental, ambas recifenses, e Death Kids, que se eu não me engano é de São Paulo. Agora, logo mais, no Quilombo Experimental, aqui do ladinho, em Dois Irmãos. Cheguem que o som é muito chique. Dia 17 de novembro, 15 horas. No CIS, amanhã. Amanhã, às 15 horas, dando continuidade à programação do CIS, do Fórum de Usuárias do CIS, em relação ao mês da consciência negra. Novembro Negro do CIS. Novembro Negro do CIS é o nome, né? Então teremos a oficina de livretos ilustrados, com o tema Memórias e Afetividade. Então, com nossa querida Maria Magu, Maria, vírgula, Amagu, estará oferecendo essa oficina, uma oficina Livretos Ilustrados, que procura o resgate da memória dos povos afro-brasileiros através da oralidade e da ilustração. Aqui no CIS, participação livre e gratuita para público em geral. Enfim, né, gravuras, né, um processo criativo. Gravuras? Livretos. Livretos são livretinhos, né? Então, trabalho com imagem, com texto, trazendo essa memória amanhã às 15 horas aqui no Serviço Integrado de Saúde. Chega aqui de graça, né? Yeah! E o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a partir das 16 horas, no Beco da Macaíba, em Olinda, vai ter a 4ª edição do Festival Coco de Roda Zumbi, Olinda. O dia de celebração da consciência negra. Vai ser um dia lotado de atividades lá no Coco Umbigada, no Centro Cultural Coco Umbigada, com a participação de Grupo Palha de Coco, Batacossô, Coco do Mestre Seca do Rolete, o Coco do Umbigada de Betty Oxum, em Zambi e Maracatu Estrela Brilhante do Recife, além do cortejo com o Afoxé Babá Orixalá Funfun, que terá saída na Praça do Carmo às 16 horas. Poderoso. Um festival feito sem nenhum tipo, hoje não tem apoio financeiro a ninguém, então uma instiga, né, do Ponto de Cultura Coco Umbigada. É, e provavelmente eu vou estar lá, então quem quiser me conhecer, eita, né, vai ter essa chance, né? E o autógrafo. A gente pode fechar essa agenda cultural com a chamada que o Coco Combigado junto à Rádio Imensa fizeram, né? Bota aí, rapaz. Bota aí. Tá na hora do pau comer. Tá na hora do pau comer. Tá na hora. O Ponto de Cultura Coco de Umbigada apresenta quarta edição do festival Coco de Roda Zumbi Olinda. Venha celebrar a consciência negra com a gente. Comentado. Tá na hora do pau comer. Cortejo saindo da Praça do Carmo em Olinda com o afoxé Babá Orixalá Funfun e o maracatu em Canto do Pina. A partir das 17 horas no Beco da Macaíba, shows com o Batacossô, Palha de Coco, Mestre Zeca do Rolete, Coco de Umbigada, Enizambi, Maracatu, Estrela Brilhante do Recife. Tem umas minas também do rap, Femi Gang, 808 Crio, Slam das Minas de Pernambuco. É aberto, é de graça, é na comunidade de Guadalupe. Vamos nessa! Escute a Rádio Aconchego FM 88.1. Poxa, foi muito bom. Eu tô me sentindo assim, como... uma época que eu já vivi, sabe? Quando eu vivia com uma família que eu adotei como minha família, apesar de ser empregada lá. Mas era o espaço, os amigos deles eram meus amigos e a gente comia, bebia, fumava e era alegre e era triste, essa coisa toda. Então ontem me trouxe toda essa vivência, sabe, com as coisas mais agradáveis que eu vivi. Isso foi muito importante. Muito, muito mesmo. Hoje, adentrando aqui, eu chego a relaxei. Por quê? Eu sou uma pessoa tensa e ansiosa. E desconfiada também. Tenho essas características. Eu não costumo me sentir à vontade em todo lugar. Tá entendendo? Eu tenho um impacto assim que... Mas aqui é gostoso, a atmosfera da casa, o aconchego deles, quanto todos. Então, é uma coisa muito gostosa. Ela tem o jeito acolhedor e o cuidado, ela, né? O menino que falou, eu sou ruim de gravar nome, viu? Perdoe aí. Então, isso é... Me transporta para as coisas boas, para as melhores coisas que eu vivi. Está entendendo? Para as minhas melhores experiências, me reporta. Então, eu sinto que estou adotando uma nova família. Então, e o CIS é esse pai que está proporcionando esse novo contato na minha vida com tanta gente bacana. Tá entendendo? Que eu tive doente e perdi a confiança, a alegria e fiquei depressiva por demais, mas hoje show depressão, vem alegria. Então pronto, foi muito gratificante estar com vocês. Não é coisa da Xuxa não, viu? É coisa de Zé. Mas é muito gostoso mesmo aquele trabalho junto ali. Que eu até estava pensando que eu digo, acho que eu agora não vou mais conseguir pintar minha casa. Mas ontem foi um novo contato direto. Peguei ali e vi minha habilidade. Sempre naquele jeito, naquela alegria, aquelas piadas saudáveis, essa conversação alegre da gente. Isso é que me faz sentir gente. Vocês estão me proporcionando essa oportunidade. Eu, grata, muito obrigado. É isso aí, Poeira Criativa, terceira temporada, episódio número 63. Depois dessas palavras bonitas, né, de Josefa, José, se você estiver escutando a gente, né, você ficaria feliz, sabe? Você, ah, tava escutando. Mais um abração, né? Sua presença também, né, constrói tudo isso que Josefa fala do CIS, de nós, da nossa, daquele momento, né? A presença dela tá ali fazendo isso acontecer também, então. Ah, é isso. Estamos de volta. Vamos aqui pra. Depois a gente comenta as músicas. Comenta. Vamos pra último bloco, né? Dessa nossa entrevista com Bia Hitz. É, multiartista que se descobriu também uma pessoa que gosta, que passou esses últimos dias imersa nesse processo de criaturas urbanas e se envolvendo e enfim, né, nessa explosão aí. E aí, pessoas e vidas, memórias. Aí agora vai falar de futuro. Oba. Eu vejo muita coisa no seu futuro, Bia Hitz. Axé. Não, não sei. Eu tinha pensado nisso mais como uma provocação, assim. Daquele momento que a gente tava conversando, né? Não, não vou já chegar na provocação, não. Mas e aí? Isso te trouxe ideias, assim, esses dias, né? O que é que essa vivência, que me parece que foi realmente importante, foi significativa, né? Então, te trouxe ideias? O que é que tu estás pensando? Quais os próximos passos, assim? Tem alguma ideia, ou não ainda? Uma coisa assim, figurativa e tangível, acho que ainda tá passando pelo meu corpo, as informações, o meu sangue tá circulando tudo ainda. Não vou te dar um projeto agora do que eu vou fazer em 2018, não tem ainda. Mas eu só quero manter contato com todos vocês, a galera do Escambo, que já era amiga e virou mais amiga ainda, assim, né? Eu conhecia um deles só, e agora eu conheço todos e todas. Sim. E são pessoas incríveis. E Beth, Joshun, todo mundo lá. Segunda-feira, eu e Magu vamos tocar um ABzinho lá no dia 20. Ah, é? É, rolou o convite. Olha, já é futuro, olha aí. Sim, rolou o convite, a gente vai, né? Tocar no Afoxé, Orixalá, Funfun. Que é do filho de Beth. O Afoxé vai fazer a... cortejo de 4 da tarde. Cortejo, é. E aí vai ser massa. Segunda-feira vai ter programação também no Centro Cultural Xambá. Vai ter um espetáculo que eu participei, que é o de Castoma Mussunza, que dirigiu. O mesmo camarada que eu trabalhei com ele no filme e também dancei com ele já também. Vai ter esse espetáculo, se chama Um Sétimo do Tempo. É bem filosófico o título. E ele é bem assim, ele mergulha mesmo. E vai ter essa programação também lá no Centro Cultural Xambá. Vai ter várias coisas, fora dança, vai ter música também. Mas... Bongá, provavelmente, grupo Bongá. É, né? Como não poderia deixar de ser, né? Como não? Agora então, indo pra... quer perguntar alguma coisa, Gustavo? Indo pra... Magu! Coisa mais específica, assim, da provocação. Porque tava rolando essa conversa aqui e tal, lá na... Provoca, menino. Provoca logo, vai. Na sala, e tava lá, e tava conversando com a Ângela aqui do CIS e tal. E Ângela, maravilhosa. Não, Cine Clube, não sei o quê. E aí, como é que é? Menino, então... Fiquei lá e tal. Então, eu fiquei apaixonadinha pelo Cine Clube que existe aqui já, que é... Pelo que eu entendi, é uma produção em conjunta com o Fórum das Usuárias e a Rádio Aconchego, não é? Yes. E aí é uma tomada, assim, a minha interpretação é que esse cineclube acaba sendo uma tomada do espaço fuderoso que tem aqui dentro, que é o Cine Teatro, que é um espaço muito massa e, como a maioria dos cine teatros, subutilizado, né? Lá na Rural, que é onde eu estudo também, tem um cine teatro gigantesco, passou uns 5 anos fechado. Precisou de muita gritaria pra eles decidirem reformar. E assim, eles só abrem quando vai dar lucro pra alguém, né? E aí tá nessa reforma aí infinita. Enfim, eu acho que muitos cineteatros sofrem de subutilização. E aí o Cineclube aqui do CIS faz um trabalho mensal trazendo audiovisual aí, trazendo discussões, reflexões. E eu tô muito instigada de chegar junto. Fiz essa ponte com o Iris, do Cineclube Bamako. Ela também ficou muito feliz. É, ficou muito empolgada também. Ela vai participar já nesse mês. E que é o mês do Novembro Negro, né? Então meio que casou, assim, perfeito. O Cineclube Bamako de Iris, ele é um cineclube que circula filmes de autoria, direção, protagonismo negro e da diáspora africana. E é riquíssimo, riquíssimo, eu sou fã. E aí eu tenho esse sonho, talvez, de botar pra frente um cineclube, assim, ou chegar junto de cineclubes que já existem, como o daqui, e circular filmes e ideias, trocas. Adoro. Qual é o poder da imagem que tu acha, assim? O que é que a imagem tem que pode mexer? Tu acha que a imagem mexe, né? Qual é o poder da imagem nesse termo de mexer com as pessoas, de afetar? Então, você fez a pergunta que a próxima música responde. Mas como ela responde em inglês, eu vou... O nome da música é Linguagem é um Vírus. E tem mais, bota lá só pro... Ah, não, peraí. É porque tem um subtítulo essa música também. Enfim, linguagem é um vírus. Linguagem é um vírus. Ah! From Outer Space, que é do espaço. É um vírus alienígena. A linguagem é um vírus. É. Isso, a linguagem é um vírus do espaço sideral. E a imagem é uma linguagem muito poderosa, né? A imagem é um vírus. Ela pode ser muita coisa. Ela é muito potente. É uma linguagem muito potente. Nós vivemos cada vez mais dela. E podemos tirar proveitos extremamente positivos e extremamente negativos, assim como toda a linguagem. E tem outra música da Laurie Anderson que fala exatamente disso, que é Flying Birds, eu acho. Não tem nada a ver o título, mas a letra da música fala que eu vejo imagens emergindo e desaparecendo. Eu vejo imagens tomando conta de tudo, assim. E é, na verdade, é uma letra política, né? Mas a gente toma... É dos anos 80 essa letra. E o que a gente vê é cada vez mais imagens, imagens, imagens tomando conta de tudo. Seja do celular, seja do computador, seja dos outdoors. Então a linguagem e a imagem são um vírus. E como... E afeta a imagem? Tentando puxar mais pro pessoal, assim, no corpo, na mente. O que é que uma imagem faz contigo, assim, pra tu? É porque eu pergunto isso porque eu, em geral, eu não sou muito movido por imagem. Eu não penso muito por imagem. Será? Será, né, mesmo, né? Mas eu tenho um pouco de distanciamento, assim. Eu não consigo interagir tanto com imagem quanto outras pessoas. Tem pessoas que pensam em termos de imagem, assim. Uhum. E eu acho difícil pra mim imaginar, tipo, ter essa imagem, né, Vicky? Essa materialização. Isso. É, mas enfim, que eu te fiz essa pergunta, né? O que é que a imagem? Aí fica... É uma pergunta meio sacana também, né? E talvez... E acho que essa segunda pergunta complementa, né? E como é que te afeta? Meu, essa pergunta me lembrou um trabalho do Paulo Brusca agora, que é uma radiografia do cérebro dele, pensando em coisas. Então ele pensava em, sei lá, arco-íris, e aí o trabalho era o resultado da radiografia do cérebro pensando no arco-íris. Então, tipo, como me afeta a imagem? Acho que é uma coisa tão neurológica, não dá pra explicar... A imagem afeta todo mundo, assim. Trabalhando ou não com ela, somos todos afetadíssimos. Afetadíssimas. P- pelas imagens. E cada um interpreta isso de uma forma, mas o que a gente vê é que a imagem tem sido tão espetacularizada e ferramentalizada, assim. Imagem pode ser qualquer coisa, mas o que o mundo do capitalismo e da tecnologia vem como imagem é uma coisa bem específica. E aí, essa ferramentalização traz muitas consequências, né? Para todos nós. Nada de novo também, né? A sociedade do espetáculo tá aí há um time. E às vezes a gente se comunica mais com imagens do que com pessoas, né? Mas é aquela coisa, a gente pode tirar bom proveito disso ou não. Vai depender do que a gente vai fazer com isso. Né? Então, naquilo que tu tava falando, o desafio poderia ser, então, descolonizar a imagem? Com certeza, com certeza. Aí a gente entra em vários níveis, a gente entra na representatividade, a gente entra no acesso, a gente entra em vários debates aí que estão surtindo frutos muito ricos, assim. Seja, eu falo assim, vamos materializar, né, dar nome aos bois. Seja um grandioso projeto como o vídeo Nas Aldeias da Vida. Sim. Seja como revoluções estão rolando aí que a gente nem sabe o que a galera tá fazendo com seus próprios celulares. E eu acredito muito nessa potência. Leona Assassina Vingativa, alô pra você. Revolucionando aí já desde criança, abalando na mídia. E é isso, é descolonizar a imagem, com certeza. Nossa, Gus. Então, faça aquela perguntinha final. Então, eu acho que Magu tem que dar um alô. Alô. Uhul! Salve, Maguzinha! Bia Hitz. A gente sempre faz uma pergunta para todas as pessoas que são convidadas para o Poeira Criativa. Que é, a pergunta é: para você, o que é Poeira Criativa? Uou! Poeira Cósmica do David Bowie lá, Stardust. O que é Poeira Criativa? Esse programa que eu tô participando aqui. E, além disso, pode ser o que você quiser. É uma imagem na sua cabeça, você projeta. Show de bola. Cadê a musiquinha de volta, Gus? Pra gente poder... Larry Anderson, maravilhosa. Encerrando. Não, vamos encerrando primeiro. Considerações finais, né? Então, agradecer, como sempre, né? Agradecer aí a você que está ao meu lado por todo esse percurso, Gus. Agradecer a você, Bia. Obrigada, né, a vocês. Essa presença aqui. Quer dizer alguma consideração final? Mandar um. Só abraço. Comentar as outras músicas que rolaram. A primeira foi a Alessandra Leão, com a participação da dona Odete, do Pilar. Uma maravilhosa, música maravilhosa. A Alessandra é uma grande deusa. Eu, assim, tive a oportunidade de ver um show dela, que foi quase uma experiência. Enfim, religiosa, maravilhoso demais. Ouçam a Alessandra Leão, é uma grande mulher. Depois teve o Negro Léo. Negro Léo, sou grupe, adoro. Enfim, e essa última agora é a Laurie Anderson, uma grande mulher também. Começou ali nos anos 80, tinha muito essa coisa da transgredir as linguagens, então ela fez um show, um concert, que era ao mesmo tempo um filme. Então era ela brincava com os conceitos, assim. O show dela era um filme também, então... Era... Você pode imaginar o que você quiser disso, mas tem ele inteiro no YouTube. Home of the Brave, de 88, se eu não me engano. E aí ela... mexia com a tecnologia e tal. Todas essas coisas que... A gente adora, mas que... acabam sendo lembradas... quase sempre por nomes masculinos, né? Quando a gente fala em tecnologia. Mas a Laurie Anderson tava aí nessa... Ainda tá nessa luta do criar e do experimentar e fazendo música também. E imagem. Os clipes dela são maravilhosos. Chroma Key, louco, adoro. Agradecer, Rafael, também essa presença cotidiana aqui. Bia, obrigado. Obrigada, pela participação, gente. Foi massa. Obrigada. É, e acho que eu tenho que também cumprimentar, né, nossos ouvintes aí, né? É, Ferreira, o cobrador Ferreira do ônibus 709, né, do Enchendo Meio aí, que tá fazendo o percurso, que escuta a rádio, né, é, nosso amigo Leo da Banca, né, aqui no Antônio Curado, do lado da padaria Sandrangela, nosso vizinho aqui, que agora eu não lembro o nome, mas tem um vizinho aqui na Carneiro de Maris, que hoje nos surpreendeu, né, falando que eu via, que gostava, e nada, é todo mundo que tá agora ligado na FM ou na internet, né, no radioconchego.milheral.org, né. E se quiser dar-nos um alô em outro momento, tem um zap, o telefone 997-21-5409. E também aqui no CIS, né? Sempre que quiser também conhecer aqui a Rádio Aconchego, né? Vem aqui no CIS, primeiro andar, no finalzinho do primeiro andar. Estamos aqui na quinta-feira, já é um dia fácil de encontrar a gente. Quinta-feira que vem, aqui na feirinha do CIS, de manhã, né? Gus vai estar viajando, mas eu estarei aqui, fazendo a nossa rádio aberta aqui embaixo. Enfim, nos procurem, né? Venham encher nossos sacos. Venham nos afetar. Uhul! Paradise is exactly like where you are right now. Saw this guy on the train, and they seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. And I was saying, I wanted you. And I was looking for you. But I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Are you just practicing for one of those performances of yours? Ha! Language, it's a virus. Tell the judge that it was you. It's a job. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying that I love you. Had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry. It's a job. Sorry. Language, it's a virus. Sync up with their lips. That's what I think. Language. Where you are right now, only much, much.